Yeah, yeah, nigga. Your boy star, niggas. Bro, bro, bro, bro. Your sky. Yeah. Chicago bouncing. Bouncing. It's the rap shit. Yeah, nigga. The rap shit. The rap shit. We do that. We love that. Hip hop. Claro, vivemos. Eu vou fazer esta arte até ao fim. De back when back, you know that. Doing shit. The shit. The shit. We my real MCs. Hip hop. Claro, vive em mim. Eu vou fazer esta arte até ao fim. De back when back, you know that. Doing shit. The shit. The shit. We my real MCs. Eu faço rap desde os tempos das cassetes. Amo esta arte como certos niggas amam cash. Do it every day. Rap, eu me saco a stress. Eu faço rap como se trepasse uma gaja de um céu. Eu faço esta arte, eu manegas. Meu heart está dividido em dois. Rap, minha speaker. Rap, minha vida. Não sabe o excelente em todos os becos de cidades. Do it real, eu manegas. Muitos niggas se foram neste game. Aqui ficaram os que realmente amam skin. Running on the street com boots em baggy jeans. Levando rap on top, hey, em Moçambique. Eu amo esta arte e ela vive em mim. Eu vou fazer o rap, nega, até ao fim. Nisto I'm the shit, the shit. I'm the real MC. Hip hop, claro, vive em mim. Eu vou fazer esta arte e até ao fim. De back when back, you know that. Doing shit, the shit, the shit. We my real MCs. Hip hop, claro, vive em mim. Eu vou fazer esta arte até ao fim. De back when back, you know that. Doing shit, the shit, the shit. We my real MCs. Numa linha horizontal, eu expresso meus sentimentos. Movimento underground, atraio o meu pensamento. Desde anos 90, viciado pelo rap. E gravávamos em cassetes dos Time de Double Deck. Hip hop é minha wife, hip hop é minha vida. Nos becos de avenida, nós mostramos nosso love. Pelo hip underground, lutaremos até a morte. Estou armado até os dentes, como homem de Jacama. Condenado até a morte, como Lucra, meu Mufana. Real organized, real Domingo de Reche. Camisola deixe, escava boss, mestre. Improvise só com cash, saca cap pra este black. Bleu, isto é real hip hop para as ruas. Pelo movimento hip hop, a luta continua. Continua para os manos que abraçaram esta arte. Continua para os manos que lutaram pelo hip hop. Hip hop, claro, vive em mim. Eu vou fazer esta arte e até ao fim. De back when back, you know that. Doing shit, the shit, the shit. We my real MCs. Hip hop, claro, vive em mim. Eu vou fazer esta arte e até ao fim. De back when back, you know that. Doing shit, the shit, the shit. We my real MCs. I'm so hip hop. Eu digo isto com certeza. Cada verso meu dropado, percebes a minha proeza. Rimas transcendentes, versos que sempre te levam longe. Fidelidade com beat, com a rima e flow. Many niggas talking shit, what the fuck I'm going on. Mesmo com picos nessa estrada, eu sempre levo o microfone. Stizzy nigga, got your back, escava boss, não estás alone. Eu ura nigga de master, big don, what is born. Hip hop, claro que vive em nós. Vamos fazer esta arte até o fim. De back when back, you know that. Doing shit, and shit, and cheat with my real MC. Hip hop, claro que vive em nós. Vamos fazer esta arte até ao fim. De back when back, you know that. Doing shit, and cheat, and cheat with my real MCs. One. Hip hop, claro, vive em mim. Eu vou fazer esta arte até ao fim. De back when back, you know that. Doing shit, the shit, the shit with my real MCs. Hip hop, claro, vive em mim. Eu vou fazer esta arte até ao fim.